A estação, calma e triste, está-se mal na estação. Não é a hora da fluência, mas uma hora entre duas horas. No entanto, há homens e mulheres, um buraco que vem aqui, sou, tapa buraco, estalar-se todo o dia, indesejável. Fumo, de pé pegado, a uma coluna. Olho, nada para ver. Por vezes, um comboio, cansado, ofende. Para, deixem pessoas. E é tudo. Outras, dos bancos, sonham com viagens. Acabo por me ter no meio das minhas duas mãos, numa corrente de ar. Tenho medo. Não, eles é que têm. Têm medo de mim. Sim, eles. Aqueles que me espreitam pelo canto do olho, que me vigiam e me espiam. As imagens nunca são nítidas. Tenho vergonha. O silêncio me surge. Uma vontade de apanhar frio. Vontade de adormecer. Sofrer. Gemer. Morrer para apanhar. Resgatar o meu pecado. O silêncio faz luz. Ter estado naquela casa. A estação calma e triste. Depressão. Se escreveu na minha cara. Uma espécie de carimbo. Carimbo. Carimbo.